Papá, Bravo Alfa, repita. Controle Salvador, 3297. 3297, na decolagem, do quilômetro 340, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, ok, tem, 3297. Ação de identificação, nível 36. Capitão, virou tudo, boa noite, obrigado. Boa noite, capitão, virou tudo, capitão, virou tudo, virou tudo, virou tudo, virou tudo, virou tudo, virou tudo, virou tudo, virou tudo, virou tudo, 350, Tuca, dos Pássaros e Pássaros, e Chão de Alves, Vila do Campo. E a 45, adicione identificação, Tuba restrita ao nível 340, vou direto para o Brito. O gol no 645, Tuba restrita ao nível 340, confirme, foi direto eu. Thank you. velocidade de 3 km por moderado. Bravo Alpha, contact our system frequency 125.45. 5, Echo Lima 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 5. Echo Lima 1, 2, 4159, Recife. Azul 4159, chame Brasília 124, decimal 25. estaciona M201. Airport Cal 078, call on site now, receive them, frequency 5.45. 159. 72, boa noite, oceano M259. M259, data na zona da colagem, informe 360 da Elmotiva. 360 da quando possível, direto linha da Elmotiva, senhor. Linda, obrigado. Assume identificação, suba e mantenha o nível de voo 340. Thank you. 953, chame Brasília 124 3025. Afirmativo 124 3025, secundário 26 3055. Droid Bridge, nível de voo 360 autorizado. Droid Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco. Voo no 477 Recife. chame Brasília, 124, decimal 25. No 477, centro Recife, estando identificação, mantendo nível de voo 380. Para voltar os voos, sente Oceana 63, pode ser Oceana 6359, aguarde quando mais próximo da FIS Brasília para visualização radar. No 773, chame Brasília, 124, decimal 25. 50. Cinco, chame Brasília, 124, decimal 25, alterno 26, decimal 55. 66160. Controle Salvador, tendo identificação, destampar no nível 060 na chegada Mari. Ajuste o altímetro no 07. 060, chegada Mari, zona 07. Quantidade da presença aqui, tá? Negativa número 4 na próxima. Certo, batendo Mari, 866. Reduzindo a velocidade 2206. Reduzindo 2206. Bruno 291, Recife, essa identificação mantém nível de voo 380. Da 3858, Recife, essa identificação, mantém nível de voo 370, frente para bordo. Oxana 6259, Recife. Foi pro de Bravo até o Zulu. Pode a da presente, com 240, autorizada a descida para 2.000 pés, ajuste no 017. Mantenha na está, autorizada, sinal de essa porta brisada. Ok, 10 para 2.000, bater do perfil de chegada. 68, boa noite. Se tiver confirmação, resposta é quando embaixo travado. Repouso 590, vento no 30 graus, 0 lá. Gente, tem repouso 190, vento no 30 graus. Sua identificação mantém o de voo 380. Solo 04, ali para a direita, chama a 21, decimal 1. Para 3.000 pés, ajuste no 017. Trip 5591, desça para 2.000 pés, ajuste no 017. Autorizada sinal LS, posso estabilizar. 2.000, autorizada sinal LS, 17, 5591. Cinco, chame Brasília 124, decimal 25. Tanto 3897, chame Brasília 124, decimal 25. Zero, complete a aproximação, chame Torre 1895. 1895. voo no 645. Torre Salvador, boa noite, é o voo 9240, estabilizado em ILS X-Ray, meia milha para o Injustice. Voo 9240 já baixou e travou? Já baixou e travou. Utilizado pouso 190, vento no 30 graus, 09 mais. Livre pouso, 190, gol 9240. Ativo. Gol no 477. Boa noite, minha amiga. Desça para 2.000 pés. Ajuste no 017. Autorizada a sinal e essa porta pirada. Porta pirada estabilizada. 3559, onde estabilizou? Presente momento, baixou e travou. Presente, completa a aproximação, chame torre 1895. 1895. Salvador, boa noite, 73, vamos para o 97.090, pronto, seguido ao operação nacional. Gente, tanto isso. Oi, boa noite, 35591, Azul 6983, chame Brasília, 1-24-3925-26-3955, Azul 6983. Thank you. 098, Santos 3, 197. Controle tomando, boa noite, Santos 3, 197, saída da EL. Santos 3, 197, boa noite, contato radar, preparativo de voo 3, 0, saída da EL. 360 da EL, Santos 3, 197, aguarda a posição da EL. Santos 3, 197, obrigado, Leda. Manda o Leda, Santos 3, 197.